Olá, sou o Baymax. Fui criado para cuidar da sua saúde. Numa escala de 1 a 10, qual é o nível da sua dor? Eu tô de boa, suja. Dói se eu encostar? Eu tô legal. Você caiu. Ah, é. Numa escala de... Numa escala de 1 a 10... É como abraçar um marshmallowzão. Estamos recebendo informações sobre uma grande catástrofe. Um supervilão tá atrás de nós, pessoal! Rápido, vai! Não sou veloz. Ah, nem deu pra ver. Vamos pegar aquele cara. Um vilão atacou você e o seu amigo Balãozão. Alguém tá vendo o que eu tô vendo? Hora de um upgrade. Não somos super-heróis, tô com medo. Vem na minha, eu manjo de robótica. E todos juntos, seremos demais. A roupa de mais alguém fica entrando? Vai! Chuta forte! Soca! Ai, por que ele tá usando uma cueca de fibra de carbono? Isso altera o meu design fofinho e acolhedor. Tá louco! Solaramon! Tivesse medo de altura e adorar, mas eu tenho medo, tô me borrando. O que aconteceu? Bateria. Peludinho. Vem, Max! Isso foi de pirar. Eu quase infartei. Choquinho. Não, para. É modo de falar. Barriga pra dentro. Ui! Prepare-se. Sejam bem-vindos ao Despertando do Espaço a mais um Vortex Nerd. E no episódio de hoje a gente vai falar do primeiro filme da Marvel que ganhou um Oscar, amiguinho. Yay! Não é da Marvel. Não, é da Marvel sim, cara. Não é da Marvel, é da Disney. Não, mas calma aí. Não, da Marvel, pô. Não tem, não. Não tem? Não. O Stan Lee participa do filme. No começo do filme, quem sobe é o castelo da Disney. Não, mas o Stan Lee participa do filme, então é da Marvel. Ele não é da Marvel, ele é um filme da Disney. É uma adaptação de quadrinhos da Marvel. Nessa semana nós vamos falar de Operação Big Hero 6. Eu sou o Carroni. Banana. Eu sou o Luigi e eu estou satisfeito com o seu serviço. Não sei o resto da frase porque eu esqueci. Eu sou o Chewbacca e como roubaram minha entrada, né? Eu vou fazer também. Tralalalala. Banana. E não, depois de tudo isso, nós vamos para os e-mails. Sejam bem-vindos a mais uma sessão de e-mails do Vortex Nerd. Eu estou aqui hoje com o senhor Paulo Icari, ou Viadinho. Olá, galera. Um beijo pra minha mãe, um beijo pra Thay, um beijo pra todo mundo. Ou não. Caralho, né? Como esse cara boiou lá já. Então, nós estamos uma semana atrasado com o cast porque eu estava morrendo semana passada. A gripe suína se instalou no escritório do Vortex e eu tava morrendo. Só pegou só você, né, cara? Porque eu, o Luigi, a galera... Não, o Luigi tava morrendo também dias atrás aí. Tanto que por isso que também atrasou o cast do Edward Spor quando ele foi lançar. Que ele... Eu fui a única pessoa que tava inteira aqui do escritório? Foi. Então, eu quero dizer que espero que vocês gostem do cast de Operação Big Hero 6 e que, se Deus quiser, a gente não atrasa mais. Creio que não atrase, né, cara? Porque a gente não podemos mais atrasar. Eu quero ir pra piadinha, posso pra piada? Pode. Tá, a piada da semana é o seguinte. Policari, como o Batman dorme? Não sei. De Bruce. Foda-se. Que eu esqueça, temos alguma campanha assim de curtida? Temos, vocês devem curtir nossa página do Facebook, nosso Twitter. Prometer alguma coisa? Não, não vou prometer mais, mas vocês têm que curtir. Curta o nosso Twitter, curta a nossa página no Facebook também, se você quiser seguir a gente no Twitter, tá aqui no post o Twitter de todo mundo. De todo mundo que participa do cast, né? No caso. Sim. E também curta a nossa página no Facebook, Vortex Nerd. Também curta a página do Dollar Cash e do pessoal do OTC. O pessoal do OTC essa semana falou de um game que eu não conheço, mas semana passada eles lançaram o tão prometido Cash entrevista com o Eduardo Spohr, né? O autor de A Batalha do Apocalipse e Os Filhos de Eden, né? E aí, galera, curta no caso do Dollar. Ainda permanece a promessa do 500 no Cash de Pokémon, 666 ao Neodorcist. No escritório a gente tá acertando aí no retorno do Dollar. Falta só alguns detalhes, mas logo ele volta. Eu também quero falar pra vocês acessarem o nosso site e curtirem todas as nossas notícias que estão lá, eu escrevo a grande maioria. Eu tô responsável pelas de anime e mangás, mas tem umas que eu não tô conseguindo assimilar muito bem. Assim. Também vou na parte de colunas, que eu também escrevi a maioria. Não, a maioria ainda é minha. É, galera, tem vai lá. Tem quatro em destaque. Vamos contar quantas tem minhas e quantas tem suas? Não tem nenhuma minha, que a minha já desceu. Exatamente. E tem três minhas. Vai lá, galera, na área de colunas, na notícia, porque lá tem notícia que saiu aqui no Vortex antes de sair em qualquer outro site. Eu sou tão foda que eu divulguei que Dragon Ball ia ser adiado antes de qualquer site brasileiro grande. Você só perdeu que eles lançaram o trailer assim que você postou a notícia. E eu que tive que fazer a postagem do trailer. De tal modo que eu postei que o Diamond... O Ace of Diamond ganharia a segunda temporada. O Caco postou o negócio dos Vingadores, que eu não lembro agora qual que foi. Mas aí nós postamos isso antes de muitos sites. Então você acessando o site, você vai ter essa viabilidade maior. Porque no meu caso, sempre que eu estiver em casa, eu vou estar correndo atrás da notícia. A notícia saiu em qualquer site gringo. Eu consegui fazer uma tradução por cima, assim, literal. Já passo pro site, vocês já vão ter a notícia em primeira mão. Eu não quero ser babaca não, hein. Mas o Harrison Ford foi o primeiro, hein. E no caso das colunas, pra quem gosta, nós temos resenha de livro, mangá, filme. Só não tem nada de quadrinho, eu acho. Mas vai ter logo menos. Um quadrinho que eu gosto muito e eu já falei, todo mundo sabe qual é. Enfim, tem algum recado essa semana? Além do recado que vocês devem curtir, tem um recadinho especial da semana aqui. O nosso querido Otaku Nerd voltou ao ar. Como otakunerd.net ou algo muito assim, tá aqui no post também. E que seja bem-vindo novamente ao Taco Nerd, né? Seu Junior Dex. Seu Junior Dex que em breve pode aparecer, porque eu não sei. Tô jogando 90. Talvez ele apareça. Quando aparecer, vai fazer grandes participações, não sabemos. Eu tenho um comentário do Pedro da Silva que ele colocou no comentário do último Cash Vortex Nerd número 3, que foi sobre indicações de séries. Ele diz: olá pessoal, só passando pra dizer que gostei do Cash. E já que pediram pra também deixar alguma série de recomendação, gostaria de recomendar Lincoln Man. É uma série policial, psicológica, onde um chefe de um grupo especializado em detectar mentiras resolve casos apenas usando os seus conhecimentos. É tipo CSI. Psicologia. Vou ganhar um carimbo de babaca agora, talvez? Só que o nome da série é Light to Me, ou seja, Minta para Mim. Foda-se! Analisando emoções feitas de um suspeito. Eu adorei a série, mas pelo menos não tem bom gosto. Foi cancelada no final da terceira temporada, porra, Fox. A Fox gosta de cancelar as coisas, menos... Gota. Algo mais, senhor? Fora isso, fora todos os nossos recadinhos de sempre, não. Apenas acessem o site e confiram nossas novidades, porque eu ia falar em março tudo muda, mas ia ser um plágio ferrado da JBC. Então em abril tudo muda, porque o negócio vai andar de vez. É isso aí, tchau. Tchau. Em conquest de Operação Big Hero 6. Tem que falar de início, que que a gente tava falando nas aberturas, ele é adaptado num quadrinho da Marvel, Operação Big Hero 6. Ele é uma produção Disney. No começo do filme sobe o castelo da Disney, não aparece aquele logo bonito da Marvel vermelho, mas ainda assim ele é uma adaptação do quadrinho da Marvel, que se passa no Japão, com heróis japoneses. É um mangá? Não, é um quadrinho. Mas tem um mangá, né? Tem um mangá, que vai sair no Brasil, inclusive. E que tá acabando nos Estados Unidos. Sim, mas tá acabando lá porque a Marvel cancelou. Sim, porque a Marvel vai cancelar tudo, né? Não, porque a venda de mangás da Marvel não é muito alta. De mangás da Marvel, é muito, no Japão, é muito baixo. Comparado ao americano, aí eles estão cancelando por causa disso. Nos Estados Unidos, a Jump tentou se instalar e não conseguiu, por exemplo. Eles têm uma versão em HQ desse? Não, tem a versão em HQ e tem a versão mangá. E tem mais gente, né? Tem o Samurai Prateado. Tem um monte de herói que não pode. Os japoneses, principalmente mutantes, né? Por causa da Fox. Você acha que esse filme ganharia uma continuação assim? Ou ele fechou um arco? Porque eu acho que ele fechou o arco bem. Esse tipo de história de super-herói praticamente não tem fim. O cara pode criar qualquer coisa e tranquilo. Não tem tanto fim, porque mas... Tanto porque no final do filme eles dão brecha pra uma continuação, né? Que é a volta, Eles dão brecha pra uma continuação, mas o arco fechou tão bonitinho ali que se tivesse uma continuação e eles cagassem, ia fuder com todo o rolê. Só que aí vem uma parada. A Disney tá se preocupando muito com isso nos últimos anos. Na questão da produção dos filmes dela. Antes a Disney só tava lançando, né? Simplesmente por lançar. Até porque nos últimos anos ela não lançou mais continuações que ela lançava. Por exemplo, o último filme continuação que todo mundo não queria. Foi Toy Story 3, né? Não, mas Toy Story 3 fechou bonito. Aí estão falando Mas o Luigi tá falando antes de lançar o 3. Depois que a gente assistiu o 3, beleza, mas ninguém quer. Quando anunciou Toy Story 3, todo mundo ficou, caralho. Ninguém quer. Eu não, eu fiquei legal. Tanto porque todo mundo tá achando merda do Toy Story 4. Eu gosto das continuações da Pixar porque eles ficam na cadeira da Pixar, né? É a Disney que baixa o pé e fala, eu quero que tenha, mas fica na cadeira da Pixar. Apesar que claramente o Carros, o primeiro filme do Carros eu acho muito lindo, mas o segundo filme do Carros é já um caça-níquel do caramba, né? É claramente isso. É que é o seguinte, é que a Disney não faz filme pra ter continuação, não é que nem a DreamWorks, que eles lançam o filme como uma... franquia. Isso, uma franquia que pode se estender. Bom, na verdade, né, Shui, essa da franquia poder se estender, foi muito bem. A Disney começou com isso desde o Detona Ralph, né, também. Mas ela viu isso por causa do Shrek, do Madagascar, que tava dando muito dinheiro. O Como Treinar Seu Dragão, o 2 é lindo, cara. O 1 eu achei bem ok, tá ligado? O filme infantil, mas o 2 eu achei muito legal. A Disney começou a fazer as continuações dela por causa do Home Video, né? Todas as continuações da Disney, Cinderela 2, Rei Leão 2, Aladdin 2, nenhum deles foi pro cinema, todos foram pra Home Video. E é por isso que a Disney tem esse estigma de, a gente sempre vai continuar fazendo continuação. O Toy Story 2 era pra ser Home Video. E a questão da DreamWorks como a empresa funciona, né? Ah, sim, Kung Fu Panda. Sim, Kung Fu Panda, Madagascar, Como Treinar Seu Dragão. O Shrek é o maior exemplo disso. Tem 4, 5, sei lá quantos. Tem 4, agora né? O Pinguim do Madagascar, né? Mas eu acho que o Madagascar acabou ali, porque fechou o arco, tá ligado? Não tem mais o que fazer. Mas aí eles fizeram um negócio. Lançaram um filme dos pinguins com a continuação do Madagascar. Que você vê o final do terceiro filme no começo do pinguim. É, o Big Hero 6... ele ganhou o Oscar de melhor animação, por isso que a gente tá falando dele, porque a gente prometeu gravar sobre o vencedor de melhor animação. E ele bateu no Como Treinar o Seu Dragão. Eu pensei que ia ganhar como Treinar o Seu Dragão, mas aí mostra realmente que a Disney tem uma força enorme na academia, né? Mas então, é que é o seguinte... Não que Operação Big Hero 6 não mereceria, né? Eu acho que é o seguinte, os dois filmes bateu na mesma tecla, que era o... Pra mim, o Big Hero 6 foi mais... A questão do luto foi mais... Não sofrida, uma superação mais ok, eu acho. Que tipo, como o seu treinar seu dragão? Tá, o dragão foi controlado, matou o pai do menino. Ele brigou, mas ele já entendeu. Puta, eu fiz merda. É porque ele entendeu porque a situação também do filme exigia algo mais emergencial, né? Exigia alguma coisa emergencial. Ele teve que crescer muito rápido ali. Do Big Hero, como que teve o Baymax? Foi uma ligação espiritual com o irmão dele que morreu ali na situação. E ficou naquilo, né? Eu quero o Baymax tentando ajudar ele a superar a sua perda até o final do filme. Sim, mas eu ainda acho Como Treinar Seu Dragão 2 muito melhor que o Big Hero. Não que Big Hero não seja ótimo, eu acho muito bom também. Mas acho Como Treinar Seu Dragão 2 bem melhor. É porque assim, o Como Treinar o Seu Dragão, ele ganhou tudo que ele tava os outros prêmios ele tinha ganhado todos. Ele ganhou o BAFTA, ele ganhou o Globo de Ouro, ele ganhou o Sindicato de Roteiristas, ele ganhou o Sindicato de Diretores, ele ganhou o prêmio de animação lá, o Animation Award. Cara, ele bateu tudo no Big Hero 6. E ele era o franco favorito a ganhar o Oscar. O Big Hero 6 ganhar realmente foi uma baita surpresa, tá ligado? Foi, muita surpresa. Porque nem o Leonardo DiCaprio, né? Você espera que ele vai ganhar um Oscar esse ano e nunca vai, nunca vai. Coitada da DreamWorks, dá muita dó, cara. Dá muita dó. Não, coitada do Ah, por que a coitada da DreamWorks? Ela nunca ganha, ela só ganha com o Shrek. A DreamWorks? Ela tem mais Oscar que a Disney, tá? Só pra te avisar. A Disney, como Disney, tirando a Pixar, a Disney tem 2 Oscars de melhor animação. Se você for ver a animação Disney-Disney, a Disney só ganhou o Oscar com a Operação Big Hero 6 e com Frozen. E Rei Leão? Não, não tinha não. Animação no Rei Leão. Verdade. A melhor animação começou em 2003. O Rei Leão não ganhou com melhor canção? Eu tô falando Oscar de melhor animação. Ah, tá. Vencedores de Oscar de melhor animação: Shrek em 2002, A Viagem de Chihiro, Procurando Nemo, Os Incríveis, o Wallace e Gromit, que é da DreamWorks. Happy Feet ganhou em 2007, Ratatouille 2008, Wall-E 2009, Up 2010, Toy Story 3 2011, Rango 2012. Vai lembrar que Toy Story 3 foi indicado com o melhor filme, né? Valente 2013. Frozen 2014 e Operação Big Hero 6 2015. A Marvel, a Disney tá dominando tudo. É, porque se você for contar a Pixar, você também tem que contar a Viagem de Chihiro, né? Então é tudo Disney. Uhum. Ué, tem a Disney Animation, a Pixar e a DreamWorks que faz. Não, tem o Ghibli. Não, sim, mas... E todo ano concorre? Concorre, mas não ganha. Ganhou a Viagem de Chihiro. Quantos anos atrás? 12 anos atrás. Foi o segundo filme a ganhar o Oscar de melhor animação. Cada um. Além do Big Hero 6, a Disney, nesse Oscar de 2015, também levou o melhor curta-metragem animado pelo Banquete. Uhum. Que é o curta que passa antes do Operação Big Hero 6. Vamos falar do filme em si? Bora! O Operação Big Hero 6 começa contando a história de um garotinho que é viciado em luta de robôs. Não, não é Metabolic. E não é Gigante de Aço. E não é Gigante de Aço, aquele filme ruim do Hugh Jackman. Ah, para com isso. Ai, se fuder. Ele é um viciado em luta de robôs. Ele se mete numa confusão porque o robôzinho merda dele consegue destruir o robô do fodão da cidade. Não é que ele é viciado, é que é dinheiro rápido e fácil, né? E porque ele é um gênio da informática, né? Da robótica, né? Da robótica. A gente vê que ele é um gênio quando ele é apresentado pelo Baymax. Ele olha pra dentro dele e fala: que bateria de merda que você colocou aqui? Se fosse eu, colocava outra e durava o dobro de tempo. Exatamente. E aí o irmão dele consegue resgatar ele e tal, pai, pro irmão tentar dar um choque de realidade no garoto e ver que a vida não é só luta de robôs, ele leva o garoto pra faculdade, né? Pra Universidade de Robótica. E lá ele vê como funciona os paranoê. O cara já apresenta todos os personagens que ele vai estar junto com ele, né? Não, o que é mais legal é que ele apresenta todos os personagens e todos os poderes, né? Logo de cara. Ele apresenta o Wasabi, aquela lâmina fodona dele. A Tomago com aquele disco rápido dela. O Fred, que é um riponga do caralho. O Fred, o inútil. Aquela mina loura que eu esqueci o nome dela, que é aqueles poderes malucos dela de... A gente já sabe de onde vem o vestido azul e preto. E detalhe pra dublagem brasileira que a gente tem que dar. Fredzilla é dublado pelo Marcos Mion. E a Tomago é pela Kefra. Pela Kefra Bookman. E falam que manda muito bem. A mina loura que a gente tá esquecendo o nome dela é pela atriz Fiorella Martins, né? Tá pegando Alexandre Pato. E o Wasabi é pelo ator Robson Nunes, que imita o Mano Brown. E aí? Firmeza total. Todo mundo muda aqui, caralho. E aí? Firmeza total. Então é nóis. E ele fez Zapping Zone. Nossa. Caralho, ele fez episódio, é verdade. Fez, ele fez muitos episódios, cara. Caralho, ele fez. Sorte que eu não tinha esses canal na minha. Na série. Pô, os episódios eram da hora, cara. Eu tinha cultura, mano. Pô, mas assistia... ele passava no SBT, porra. Eu assistia o Sete Monstrinha. Sete Monstrinha. Puta, mas esse bagulho era muito ruim, tio. É vai muito ruim, cara. É muito ruim. É ruim, mas eu era criança, porra. Sete Monstrinha era muito ruim, tio. Tava no cu. Não tinha internet, só tinha TV. O que que existia? Porra do Sete Monstrinha. Mano, a novela. A Floribela lá. Ah, mano, eu assistia a Usurpadora, tio. É, Usurpadora, pode crer que passava. E o Silvio Santos vai passar de novo, ela. De novo? De novo. Já tá passando comercial, já. Ai, caraca. A Usurpadora e Marimar. Marimar. Ah, Maria do Bairro, Maria Esperança. Acho que é Maria Esperança que vai passar. Maria. Mano, assim, a história das três novelas são iguais, cara. Ah, vou voltar pro Big Hero, velho. Aí o irmão dele apresenta o projeto dele, né? Baymax. Hello, I am Baymax. E o Baymax, ele é tipo um robô veterinário, né? Veterinário não, desculpa. Não, o médico. Médico, robô veterinário. É, mano, a gente é todo animal, ele cuida de nós também. É, tio. Se ele cuida daquele moleque, ele cuida de qualquer coisa. Não, mano. Uma escala de 1 a 10. Qual o nível de dor que você está sentindo? Agora só uma pergunta. Baymax contra Banguela. Na porrada? Na porrada. Ou na fofura? Nos dois, vai. Na porrada do Banguela. É porque o Banguela tá aquele jato dele lá. É, ele é rápido, essas coisas. Exatamente. Na fofura. Ah, mano. Que difícil, hein, mano. Aí você lembra daquela cena do 2 dele. Então, olha isso mesmo, lembra a cena do 2, dá. Isso é muito confuso. Então, eu lembro aquela cena do 1, que quando ele acorda, o Banguela vai destruindo a casa dele, ele tenta se levantar e o Banguela ajuda. É, ai, cara, não dá. Dá empate técnico, mano. Não, agora voltando pro Big Hero. Quando o irmão do Hero, que é o principal, fala que ele pra entrar na escola tem que estar no. Apresentar um projeto, né? É, porque ele pensava que a faculdade era um lugar, tipo, um lugar de merda, chatice. Ah. Aí quando ele viu o projeto do povo, ele falou, eu preciso entrar nesse lugar. Eu preciso trabalhar com eles, porque é muito legal. E pra ele entrar no lugar, ele precisa ter um projeto próprio, né? Isso, ele precisa ter uma invenção. Sim. E ele vai numa feira de ciências, né? É, e só eu já tinha sacado praticamente 70% da história do filme lá na feira. Ah, sim, que alguém ia roubar o projeto dele. Ah, que então. Ia foder essa porra toda. Até o vilão, eu não sacava, eu sabia que era um dos dois, né? Sim, eu já tava pensando, ou é o irmão, ou é o outro que morreu, porque o... Você pensou que era o irmão do principal? Não, eu pensei que poderia ter sido o irmão. Eu, não, assim, eu tava na dúvida. Cara, o cara... Que era um dos dois que morreu, sabe? O cara tá assistindo muita novela mexicana, vai tomar no... Não, não, cara, velho. Não, é que sabe por quê? Porque era impossível. É porque o roteirista, entre aspas, ele não apresentou o outro, o empresário fodão. Ele não te deixou apresentou pronto sim. pra uma bomba, não? Tipo, ele apresentou sim. Antes disso, não, sei, o empresário fodão falou, você quer vender? Você quer vender? Ele falou... Não, assim, o Luiz tá dizendo que não apresentou muita personalidade do cara. Mas ele não apresentou... Tipo, pra você se apegar no personagem. Mas ele não apresentou a personalidade do cara exatamente pra isso, pra você achar que é ele. Ah, sabe o que acontece no final? Ah, merda, porra! Spoilers. Mas é o seguinte, ele não apresentou a personalidade, mas se você dá uma olhada nos olhares do empresário, você fala, caraca, esse cara vai fazer merda. Naquele olhar dele, você é um bloom quando você descobre quem que é o verdadeiro vilão. Ah, cara, eu não achei não. Eu achei que ele poderia mostrar no final mesmo, no confronto final. E vilão entre aspas, né? Porque... Sem motivação nenhuma, né? É... Vingança por quê? Ah, vai... Não, assim, não é vingança, tipo, é como eu disse no começo, o filme é voltado no... Na superação do Hero. No luto. Na superação do Hero, na questão da morte do irmão, ok. Ele tira aquele limitador do Baymax pra matar o outro, aí você fala, caralho, os dois são iguais, porque os dois estão procurando vingança. A quem matou um ente querido. Tipo, o outro perdeu a filha e o outro perdeu o irmão. Ah, mas eu não achei um boom tão grande, cara. Porque não, assim, quando naquela luta, quando eles desmascaram, eles tiram a máscara do cara. Falei, puta, sério que é ele, tá ligado? É porque assim, por mais que ele esteja a perda da filha dele, pelo que dá pra entender, ele não gosta do malandro lá do empresário bem antes disso. Ele não gosta dessa personalidade do cara de não tomar cuidado com as coisas, tá ligado? Ele pensou só em si mesmo. Falou, não, tá funcionando e vai. Ele não pensou que podia dar merda ali no meio. Mas se você ficar pensando que vai dar merda, você não sai na rua, cara. Ele é um cientista, brother, assim como a mina é um astronauta. Tá ligado? Não, ele é mais um empresário. E né? a mina é um astronauta, cara. Mas é o seguinte. Vocês assistiram Interstellar? 10 segundos antes. Você tá falando do pai. Mas 10 segundos antes. O empresário é avisado que o portal tá instável e ia dar merda. Ele ligou, foda-se. Isso que o outro não gostou, entendeu? Que o pai não Vamos gostou. Vamos falar de 2001, uma odisseia no espaço. Hello, Dave. You're looking well today. Sem maldade, eu achei o vilão do Big Hero 6. Eu esperava, sei lá, bem mais. Eu ficaria mais feliz se fosse o próprio cara que no começo deu a entender de tudo. Porque aí você vê você desmascara o cara, você chega e fala, tá, é o professor. Tipo, foda-se, porque você não pegou, sei lá, carinho pra ter um plot twist decente, sabe? É, assim, mas aí tipo, o empresário que aparece em um minuto de cena, você fala, não, o empresário, eu já sabia. Você não pega assim, nossa, é o professor, eu já sabia, tá ligado? Não, mas eu digo, eu não imaginei em um minuto do filme que era o professor. Ah, eu digo o fator surpresa, cara. Porque o cara não ia matar dois personagens assim, do nada, assim, sabe? Dois numa cajada só. Eu tava sinceramente pensando que era o irmão ou era o professor, um deles. Eu falei, opa, tanto porque o vilão, ele, fisionalmente, ele não. Pra mim, ele não parece com o. Não parecia com o empresário. O empresário não tem nem 10 minutos de filme no filme todo, né? Não, assim, o Hero, ele, pra entrar na faculdade, ele faz uma tecnologia nova, Zicosa, com o mesmo protótipo do robozinho dele, de luta, né? Sim. Ele consegue fazer várias coisas com vários robozinhos, né? E vem um empresário fodão querendo oferecer a ele pra ele vender o projeto. O diretor da escola, não, você não vai vender, não sei o que, é melhor você manter seu projeto pra continuar cuidando dele. E você percebe que tem uma treta entre os dois, né? Uhum. E após eles saírem, que eles vão comemorar que o Hiro entrou pra faculdade, tem um incêndio. O irmão do Hiro entra pra dentro do incêndio pra tentar salvar o diretor da escola, ficou lá preso. É dado como os dois morreram, né? E aí o Hiro entra no luto, porque tá sofrendo, porque o irmão dele morreu, que era a única pessoa que ele tinha, não sei o quê. Quando eles percebem que tem algo errado com o único bichinho dos protótipos dele que ficou, né? Uhum. Ele vai seguindo as pistas, o que está acontecendo, e ele descobre que alguém está fazendo 1 milhão do projeto dele para tentar governar o mundo. Ele descobre que é um cara de uma máscara From Hill do Mal. E ele e o seu amigo robô Bimex vão tentar decifrar o que está acontecendo, tá ligado? Mas foi muito bom a parte que ele olha assim, olha, está se mexendo, está tentando se juntar com as outras partes. Ele vai tentando... Vai seguindo e fode todo o trânsito, quase atropelar. Não, é legal aquela parte que eles estão na delegacia querendo dar queixa pra polícia. Aí ele começa a estourar, ele pega parte do Durex e cola assim no braço. Uhum. Aí a polícia vai lá e oferece o resto. E fora que nós descobrimos que quando robôs estão com pouca bateria, eles ficam bêbados. E murchos. E murchos. Peludinho? Peludinho. Cara, é o ponto máximo do filme é o Baymax. Ele é o Olaf, né? Oi, pessoal. Eu sou o Olaf. E eu gosto de abraços quentinhos. Ele cai nos coadjuvantes fodões da Disney, né? Olaf, Timão e Pumba, Sebastião. Pra tentar descobrir quem é que tá por trás desses paranoia, ele chama os trutas dos irmãos dele, né, a galera da faculdade, e eles se tornam super-heróis, porque eles vão até a casa do Frank. O cara é um mendigo do caralho, que não toma banho. E é rico, que é um mano. Milionário. E só eu achei os personagens meio coadjuvantes bem sem graça, assim. Eu achei também. Menos achei o bem... Fred, eu achei o Fred. Menos o Fred, o mais legal, assim. Não, deles ali. Eu gostei da Gogô Tomago também. A Gogô Tomago eu achei ela muito overpowered, tipo. Ela é muito cheia de si, mas é por causa do personagem. Ele é assim, eu não gostei muito. Eu sei lá, eu acho, apesar de ser esse é o primeiro filme, acho que vai ter mais filmes de Operação Big. Acho que eles vão, provavelmente eles podem mais roteiro, né, nos personagens coadjuvantes, dar uma incrementada, porque deles ali, só o Fred que a gente descobre no final, alguma coisa dele, alguma coisa misteriosa. Que o pai deles eram super-heróis. É, que o pai dele era super-herói. Que o pai dele é o Stanley. Pelo que dá a entender, né? Que o pai dele é o Stanley. Sim, que dá pra entender que ele foi um super-herói, né? Porra, não sei, gente. O cara abriu um quarto secreto e tinha fantasias. Ou ele era um super-herói e um travesti, cara. É, aí pode ter vários outros super-heróis que estão aposentados, ou coisa do gênero. É os Incríveis. Olha só, será? Será? Por que não, cara? Por que não? Incríveis 2. Os Incríveis, Incríveis se passam em São Francisco, Tóquio? A Marvel não juntou todo o universo dela? O que que tem apareceu a Disney juntar todo o universo dela? É, aparece o macaco do Aladdin curando o Baymax, tá ligado? E o legal é que esse foi o segundo filme seguido da Disney, né? Que ganha sem a Pixar também, né? Sim, sim. E o que mostra que a Disney, ela tá voltando ao eixo dela, né? De animações boas que a gente teve da Disney recentemente, né? E tem o Princesa e o Sapo. Os três que saiu, os três eu gosto muito, que é o Detona Ralph, o Frozen e o Operação. É, se você for ver, é o quinto filme, né, da nova leva, da nova era de ouro da Disney, né? Que a gente tem o Princesa e o Sapo, Enrolados, os três, né? Eu acho que começou com Enrolados, né? Porque Princesa e o Sapo é... Mas eu acho que o Princesa e o Sapo foi só pra... os caras chegam assim, bora fazer um filme old school, mas eu quero uma nova princesa da Disney, porque eu quero fazer novos brinquedos e ganhar mais dinheiro. Não, porque o Princesa e o Sapo é uma história que a Disney queria adaptar há bastante tempo, né? Assim como Enrolados. Eu ainda não assisti o Princesa e o Sapo, né? Mas eu achei interessante que ele ainda foi feito à mão, né, mano? Foi o último, né? Ah, foi o último. Foi o último. Ficou quantos anos em produção? Serão 10? Não, pô. Não sei, eu acho que antigamente, 2006. Eu acho que o último que deveria ter sido a mão deveria ter sido o Enrolados, né? Enrolados deveria ter sido a mão. Mas eu acho que ficou bom ele em... É porque ele tava comemorando, ele era a animação número 50 da Disney. Ah. Enrolados? É. E acho que serviu também pra ver como ia ser a aceitação, né? Pra um filme em 3D da Disney, que será Pixar. E Big Hero 6, que todo mundo falava na época que ia ser da Pixar, né? É, então eu pensei que ia ser da Pixar. É tanto porque antes de sair o Big Hero, estavam falando que a Pixar com a Marvel tinha entrado em parceria. É, ia fazer Vingadores. É, aquela coisa toda. E não saiu nada, não. Só saiu o Big Hero. Na verdade, era o Big Hero, né? Que eu queria saber como é que será que a Disney entra num conceito com a Pixar do que vai ser a animação Disney e o que vai ser a animação Pixar. Porque... Ah, porque são dois estúdios separados. Sim, são dois estúdios separados, vem de um só, mas são dois separados. Mas sabe por que eu fico com a dúvida? Porque quem cuida das animações da Disney... É o mesmo cara que cuida da... É o Joe Lester, que é o mesmo cara que cuida das animações da Pixar. Mas o cara é o... É o roteirista? Do... Sim, ele era o roteirista do Toy Story. E ele vai roteirizar o Toy Story 4, né? Então, porque, tipo, cada estúdio deve ter sua equipe de roteirista pra fazer os filmes, né? Então, só que eles se misturam, tá ligado? Eu acho que é o seguinte, eles pegam o filme pelo negócio e falam, esse aqui tem mais cara de Disney, um tem mais tipo, cara de... tipo, ah, fantasioso, tipo, animais falantes, sei lá, boneco, sabe? Tipo, com cara de Pixar, assim. Aí algo mais de princesa ou algo do gênero, vai pra Disney. Mas aí a gente tem Valente. Ah, sim. Mas aí, a Valente é uma princesa que cuida do próprio cu. Mas aí a gente tem Mulan. A gente tem Frozen. Ah, Frozen é uma merda, mano. Ah, vai. Frozen é cantoria. Ah. Frozen não conta porque é um filme musical. Eu tô ouvindo isso, cara. Todo negócio aqui. Eu tô ouvindo isso, cara. Eu tô tentando arrumar argumento, mas é difícil. Eu não acredito que você falou que Frozen é uma merda, cara, na minha frente. Não é uma merda, eu gosto. Mas eu achei chatinho, cara. É muito, muito enjoado. Ah, não tô ouvindo isso, cara. Mas eu não tô mentindo, cara. É chato pra caralho aquele chato filme. Chato é você, Chewbacca. Chato é você, que é gordo. Gordo fosse motivo pra ser chato, então fudeu. Então o João não era engraçado, né? Né? Nem o Paulo. Não, o Paulo é chato. O Paulo é chato. E o Baymax? Ah, mas o Baymax é uma bexiga. Ele pode ficar murchinho. Ele é uma bexiga que usa cueca de carbono. Então. Aquela parte que ele tá tentando montar a armadura no Baymax. Né? Ele fica empurrado a barriga assim por baixo do bagulho de ferro. E é legal aquela parte que eles vão testando os poderes, tentando roubar a máscara do mordomo do Fred. Quando o BMX fala assim: pra que você está colocando essa merdura? Aí ele: pra nós derrotarmos o vilão. Mas você vai tirar meu lado fofinho. É. Mas então, como é? Eu não sei onde é que eu vejo que voar vai me ajudar a melhorar as pessoas. O vilão do filme, eu vou falar a verdade, o vilão do filme eu achei bem merda, bem decepcionante, cara. O empresário lá fodão, das empresas fodonas, ele tem um projeto de fazer... O que é aquilo? Um buraco de minhoca? Um buraco negro? Que porra é aquela? É um portal, no... É um portal pra se transportar pra lugar, transporte. De lugares... Que a gente chama de buraco de minhoca, obrigado, pessoal. O maluco nunca assistiu Interstellar, que tem aquela explicação do Nolan. E eles vão testar o Paranauê. E uma astronauta, né, se recruta, talvez ela seja fã de 2001, e ela pega a nave e entra pra dentro do bagulho, acontece uma merda e o buraco fecha e ela se perde no vortex do calendoscópio dos infernos, né. E a gente descobre que ela era filha do diretor da escola que morreu e que não morreu, porque ele é o vilão mascarado do mal, que roubou os projetos do Hiro. E que ele poderia muito bem ter estudado, né, se dava pra realmente... Essa filha dele tava morta, não, porque, tipo, ele tem uma faculdade... Mas não dava pra estudar. Não dava pra estudar, porque, primeiro, aquilo era uma tecnologia secreta daquela empresa, e a empresa não ia abrir toda a sua pesquisa pra um cara. E segundo, que os portais foram destruídos, ele não tinha verbo pra tentar reconstruir e tentar resgatar a filha dele. Não, e assim, cara, com o conceito... Ele não tem verbo, ele tem uma das faculdades mais... Cara, com o conceito do buraco de minhoca, não quer dizer que você abrindo um portal e ele abrindo um portal vão sair no mesmo lugar. Sim. Tá ligado? Ele poderia, por mais que ele pudesse construir o bagulho e ele também conseguisse abrir um, não quer dizer que ele ia sair aonde a filha dele está, tá ligado? Sim, mas quem construiu o portal, aquele portal foi ele. Tá, você entendeu o que eu quis dizer. Não tem como ele estudar pra saber onde ela ia estar, tá ligado? Ela se perdeu no espaço, sim, tá ligado? Não é tão fácil assim. Não é porque você gostou do cara que você vai dar soluções óbvias. E tipo, eu achei... E ele ainda chorou muito, porque num negócio desse ela tinha plena consciência que ela podia não voltar. Porque ela é uma astronauta. Então, mas... Caralho, o cara nunca assistiu gravidade. Só que ele não aceitou. Ele não... Não, sim, mas ele não aceitou, tá ligado? O fato da filha dele ter morrido na frente dele. Ele ficou... Passou anos naquela situação. Aí, com aquele experimento do Hiro, ele conseguiu salvar da explosão, sim. E ele achou assim: com isso, os caras tá pensando que eu tô morto, eu vou me vingar. Entendeu? Vou Tcharam, me vingar. Nossa senhora, o pato deixa muito. Mas, cara, imagina só: se você perde a pessoa mais preciosa pra você na sua vida, e você arranja um poder, um jeito de vai. Você podia fazer milhares de coisas, salvar o mundo. Mano, se você consegue poder, a primeira coisa que você vai fazer é se vingar da pessoa. Mesmo você sabendo que essa pessoa não tem culpa direta. Tá ligado? Tipo, o homicídio doloso. O homicídio, o nome já diz, caralho, homicídio culposo. Ah, vai saber, mano. O cara é culposo, o cara não tem culpa. Não é questão de você pensar, mano. É sentimento, mano. Você faz coisas sem pensar. Sentimento é da Bela Fera. É, cara, não sei. Essa desculpinha, ela... Então vai, deixa eu matar tua mãe na sua frente e te dar uma arma. Quero ver se você não atirar em mim. Exatamente. Não, cara... Não, é cara. Sim, cara. Ah, mano, cara, o máximo que eu queria seria justiça, prender o cara, e não... Então, a justiça não foi feita pra ele, e ele quis fazer justiça com a própria mão. Cara, não é que a justiça não foi feita, foi... O cara não teve que não nada. Então, pra ele a justiça não foi feita, porque a filha dele sabia que tinha um risco, a filha dele assinou os papéis de... Ele também sabia. Não, mas ele tava lá nos experimentos, mas ele não podia fazer nada, porque a filha dele ia ligar um foda-se pra ele. Ela falou: eu vou, entendeu? Só que ele não aceitou o fato da filha dele morrer na frente dele, entendeu? É certo, ele quis vingança. Você tá desmerecendo o motivo do vilão, tá ligado? Ah, cara, desmerece porque é clichê, cara. Então. É clichê, mas você quer o quê? É um filme de herói. Eu tô entendendo isso, tá ligado? Clichê, não vai ser clichê. Ó, oh, Peter Parker. Peter Parker. O que, que o Peter queria quando ele foi atrás do malandro que matou o tio Ben? Vingança. Depois que. Que nem o Hiro. É a mesma coisa. Ele viu assim. O Hiro queria vingança. Sim. Aí ele viu que a vingança não ia trazer nada demais. Porque ela... Aí ele desistiu. Porque tá ela matar alma envenena. É aí que aquele ponto. Mesmo ponto do Peter Parker. Peter Parker, ele entendeu que a vingança dele não ia fazer o tio dele voltar. A vingança não quer plena. Matar alma envenena. Pô, envenena. É clichê, mas é funcional, entendeu? O vilão é bobo. O vilão é bobo. É bobo, mas... Faz tipo... sentido. Tem sim uma... um porquê ele tá fazendo aquilo. É meio jogado do nada, é meio jogado do nada, mas tem um porquê. Ah, então você, minha filha... Filha da puta. É assim, tá ligado? O cara ficou nervoso, não sabe explicar o que foi. O que aconteceu? O cara está banado do caralho. É porque não tinha tempo de trabalhar no vilão por conta do plot twist, tá ligado? O roteiro não quis mostrar quem era o vilão, então por isso que não teve tempo de trabalhar o cara. Eu acho que se tivesse um diálogo do Hiro com o irmão dele, do Hiro perguntando, ah, tal, e como é que é o diretor? O irmão do Hiro pega e fala, ah, ele tinha uma filha e tal coisa aconteceu com ela, seria melhor, inclusive, hein? Sim, mas tipo... Ou seria melhor se eles não desmascarassem ele e aí ele contasse o porquê do Lenga-Lenga, né? Pois... Mas eles estão no meio da luta. Não, eu digo, tipo, ele poderia descobrir, mas não precisava desmascarar ele naquele momento. Sabe por que precisava? Porque senão ia ficar assim, foda-se que a filha dele morreu. Quem é ele, tá ligado? Precisava disso, tá ligado? Precisava de uma conexão com uma pessoa. Aí quando você mostrou o rosto do cara e a filha ali, você. Tipo, aí você entende, tá ligado? As conexões de todo mundo. E tinha que mostrar aquela hora também pra mostrar como o Hiro ficou puto. Isso, porque, como o Hiro. Porque ficou o irmão puto, dele morreu à toa. E aquela hora que ele tira o chip do Baymax. Sim, ele, tipo, você. E aquele momento você fala assim: o Hiro tá tentando fazer a mesma coisa que o cara tá tentando fazer, tá ligado? Exato. Qual é a diferença do Hiro pro diretor? É, lá? Isso, então, ah, isso foi esse momento pra mim. Tipo, qual é a diferença dos dois, tá ligado? O Hiro simplesmente ligou, foda-se, tá ligado? O diretor fez gente fina lá, falou, ah, não vende isso. Nossa, que ele vai fazer alguma merda. Pra mim, naquele momento que o diretor falou que aquele cara ia fazer alguma merda, eu já tinha entendido que ele tinha feito merda antes, com alguma invenção. Então já deu a entender, tá ligado? Mas aí, quando você vê que quem foi fazer a merda com a invenção do Hiro foi o próprio diretor, aí você fala, caralho, como assim, tá ligado? Sim. O cara que falou pra não fazer a invenção dele pro mal, vendendo pra aquele cara, fez uma coisa má com a invenção dele. Isso que foi o negócio, entendeu? O bagulho da macumba. É? O bagulho da macumba. E tem aquela parte linda do caralho que faz o Hiro dar acalmada, né? Que é quando o Baymax mostra os vídeos do irmão. Sim. E todo o filme inteiro o Hiro fala, não, meu irmão não está mais aqui. Aí o Bayman, ele está aqui. Aí ele aponta pro coração e tipo, dizendo sempre assim, não importa se a pessoa morreu, ela sempre vai estar com você, entendeu? Pra você, que a pessoa só morre quando se esquecem dela. Olha aí. Olha que bonito. E isso que o... Que foi a cena mais tocante do filme. Foi quando ele mostra os vários testes do Baymax que o Baymax tava filmando. Você viu os fracassos, dá uma risada quando o Baymax dá um tapa na cara do irmão dele. E a felicidade que ele teve quando ele finalmente conseguiu fazer o Baymax funcionar. Esse é a parte mais alta do filme pra mim. Exato, exato. E é mostrando a paixão pela robótica que ele tinha, né? E que o Hiro também tem, né? É o que os dois têm em comum. Além da mesma mãe e do mesmo pai. Você, Baymax, vai salvar muita vida ainda. E foi ali que o Hiro se acalma mesmo e fala, o que eu tô fazendo, né? Ali é a evolução do Hiro. Isso, é a evolução do personagem. Pai. Porque é ali também, quando ele, de vez de tentar matar o doutor, ele vai tentar explicar o que ele entendeu. Não importa o que você vai fazer, sua filha não vai voltar. Você tem que aprender a conviver com isso. Exato. Hakuna Matata. Essa que é a grande lição do filme, tá ligado? É, como eu disse no começo, o luto é como você encara... E é quando eles vão pra porrada, né, tipo? Quando o Hiro vai pra porrada pra tentar parar o cara. Que ele tá destruindo a faculdade nova bonitona lá. É uma empresa dele, né? Não, o dono da empresa fez uma nova faculdade. Fez a faculdade no lugar daqui que pegou fogo. Ah, sim. Só que com o nome dele, porque ele é malandro, né? Ah, lógico. Obviamente, se eu vou fazer uma faculdade, vou colocar o meu nome na aula. Aprenda, dono da Unip. Não, zera. Cuidado. Cuidado que eu posso perder minha matrícula. E com isso, né, a vingança do cara é, não é matar ele. Não é matar o empresário. É simplesmente ele fazer assim: você me fez perder algo importante. Eu não quero que você faça ninguém mais. Então, é, ninguém perder mais, né? Não é que ninguém perder mais. Ele vai tirar tudo que é dele. Isso. Ele faz ele perder as coisas dele com o mesmo modo que a filha dele morreu. Que foi com aquele portal. Sim. E aí o Baymax entra prendendo o portal pra resgatar a mina lá, né? Sim. O Baymax com aquele novo capacete dele, né? Com. Que amplia o. Os sensores, é, sente vida inteligente dentro do portal. Aí eles vão lá e socorrem a filha dele. E aí que sim o cara pensa, né? Fala, caraca, minha filha ainda tá viva, né? O que, que eu posso fazer? Aí você vê a mudança do personagem. Exatamente. Olha aí, as pessoas ainda querendo dar o Oscar pro Como Treinar Seu Dragão, puta que pariu. Né? É muito mais profundo do que parece. eu recomendo o Banquete, que é o curta que passou antes do Operação Big Hero 6. Ainda não vi, eu preciso assistir. Cara, ele é mais bonito que o Operação Big Hero 6. E esse é o motivo que o Operação Big Hero ganhou o Oscar, né? Porque o motivação do Como Treinar Seu Dragão da Vingança lá é nulo. É, porque o além do Como Treinar Seu Dragão, eles estavam disputando com a Princesa Kaguya do Ghibli. É o Broke Trotters. Pro Box. Que eu não assisti. Ele é muito bom. Eu não dava um centavo, mas quando comecei a assistir. Eu não dei. Eu também não compraria, não. Só olhando o trailer, a imagem do filme, você não dá um centavo. Eu vi o trailer, eu não. Assim, ele não é bom. Como assim? Mas ele não é ruim, ele se mantém, tá ligado? E falar em trailer, cara, como eu vi o trailer da Operação Big Hero 6, cara, eu vi demais esse trailer. Mano, é muito bom. Cara, eu vi esse trailer antes do Hobbit, eu vi o trailer antes do Interstellar, eu vi o trailer de muita coisa. Eu lembro daquele trailer 2, tá todo mundo molhado e deita em cima do Big. Do Baymax. Do Baymax, aí. Ah, eles ficam falando, ah, tô quentinho. É, duas perguntas para os senhores sobre Big Hero 6, Operação Big Hero 6. A primeira pergunta é: o que valia mais, assistir Operação Big Hero 6 ou ver o filme do Pelé? Operação Big Hero, gostei bastante desse filme. E a segunda pergunta é: Chewbacca, nota para Operação Big Hero 6? Cara, pra mim é 9 de 10, mano. Ou 10 de 10, porque é muito bom esse filme. Olha aí. E o senhor, seu Luigi? Oito. Por quê? Só porque ele não entendeu. Porque ele não entendeu as coisas do filme. É que eu achei. É que ainda assim eu achei o vilão bem merdinho. Ele não entendeu o vilão. Por que você achou o vilão bem merda? Porque eu não achei o plot twist tão. Não me surpreendeu tanto assim, não. Mas não tinha me surpreender. Eu era aquilo, eu era aquilo. Ele esperava que fosse o irmão, cara. Não, porque não é isso. É porque eu já sabia que ia ser um dos. Ia ser ele ou ia ser o irmão. O irmão seria quase impossível. Então, era ele mesmo. Quando, cara, eu vi, fosse, não tem muito. Se fosse o irmão do Hiro, caraca. Muito tem. Aquela sofrendo toque ia ficar pequena, brother. Cara, eu. Falando, aí você tem que falar, por que você tá fazendo isso, irmão? Porque eu quero poder, porra. Meu objetivo é a conquista! Eu sou foda, seu irmão dele. Eu gostei muito do filme, eu comemorei muito quando ele ganhou melhor animação, que era pra que eu tava torcendo. E, cara, o filme eu acho muito divertido, eu achei ele muito engraçado, a animação dele é muito bonita. Eu gostaria muito de morar em São Frantóquio, eu gostei muito desse nome, São Frantóquio. Onde é que você mora? São Frantóquio. E, cara, eu mega recomendo e eu dou 9, cara. Eu ia dar 8, mas o Chewbacca conseguiu me convencer a dar um pontinho a mais. Então é isso aí, deixa no seu comentário o que você achou de Operação Big Hero 6 e se ele mereceu ganhar o Oscar de melhor animação. E até semana que vem, onde a gente falará do vencedor do melhor filme, Birdman. Então é isso aí, tchau. Beijo, gente. Oh. Amo você. Isso é tudo, pessoal.